Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos garante que muito pode a oração de um justo, e nós somos justificados pelo poder do Teu nome. E nessa noite, como justificados, nós oramos e pedimos para que o Senhor tome o Teu lugar. E não resta um pingo de dúvida na minha alma, no meu coração, de que o Senhor está tomando o Teu lugar nessa hora. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. É tão bom ficar na Tua casa, Pai. É tão bom orar ao Senhor. É tão bom sentir Tua presença. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, fala com a Tua igreja, Pai, através da Tua palavra. Fala com o Teu povo, Deus. Fala com aqueles que vieram até este lugar com o coração aberto, e aqueles que vieram com o coração fechado também sejam tocados por graça e misericórdia da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós nos sujeitamos à Tua plena vontade, nós nos submetemos ao Teu governo, nós nos rendemos ante a Tua vontade agora, e nós Te pedimos, Deus, cumpre todo o Teu querer, cumpre todo o Teu propósito, cumpre todo o Teu plano para esta noite, e que ao terminar esta reunião, todas as pessoas saibam que Tu és Deus, e que no terminarmos desta reunião, toda pessoa que está neste lugar saiba que Tu és Deus, que Tu és Deus forte, que Tu és Deus poderoso, que Tu és um Deus que triunfaste nos céus e na terra, e que todos rendam louvores e adoração a Ti, porque isto é o melhor louvor e adoração ao Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos sentar. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta se ela pediu para Jesus tomar o lugar na sua vida. Pode virar para a pessoa e pergunta: você pediu para, de fato, Jesus tomar o seu lugar na tua vida? Pergunte. Agora, outra, para quem você perguntou, essa pessoa pergunte para você: você pediu isso a Deus? Eu tenho pedido isso a Deus faz alguns anos, e a cada dia eu vejo Deus tomando o lugar dele na minha vida. E às vezes o velho homem tenta tomar o governo de novo, tenta tomar o lugar de Jesus de novo, e quando nos descuidamos, a nossa natureza, ela vem forte para tentar derrubar a parte espiritual, o nosso espírito, aquele homem que é sedento por Deus. E aí novamente eu canto e peço: Jesus, vem e toma o teu lugar na minha vida. Quando eu estou me esquecendo, quando eu já estou me guiando por circunstâncias, me guiando por vistas, me guiando por planos apenas humanos, nessa hora eu peço: Jesus, vem e toma o teu lugar na minha vida. Vem de novo e governa sobre os meus sonhos. Vem de novo e governa sobre o meu coração. Governa sobre os meus sentimentos. Governa sobre a minha razão. Irmãos, quando nós cantamos isso, o Senhor Jesus começa a tomar o seu lugar. E aí cabe a mim e a você obedecermos. O lugar de Jesus é um lugar de governo. Nós não governamos o Senhor. Nós não governamos a Jesus. Nós não temos poder para determinar como Deus deve agir ou como Deus não deve agir. Eu tive um momento na minha vida que eu quis determinar para Deus, e eu disse: Deus, eu exijo que seja assim, assim, assim, assim. E orei por algum tempo dessa forma. E eu imagino que Deus olhava para mim e dava risada. E dizia: filho, tu ainda não entendeu que tu obedece e eu sou Deus, eu mando. E eu orei por anos dessa forma, igreja. E Deus não me respondeu. Isso envolvia a pessoa com quem eu estou casado hoje. Eu determinei para Deus como eu queria conhecer a minha esposa. Eu determinei para Deus que a pessoa que fosse ser a minha esposa deveria, no dia que me conhecesse, falar uma palavra de provérbios que só eu e Deus sabíamos qual era. Eu determinei que depois que essa pessoa viesse do nada e dissesse para mim: Vinícius, eu não te conheço, mas o Senhor me manda te dizer esse texto de provérbios. Depois disso, eu ainda iria orar 2 anos para saber se ela era a pessoa que Deus tinha levantado para mim. E eu acho que durante 4 anos eu orei assim, e durante 4 anos eu acho que cada vez que eu orava, Deus dizia: filho, eu mando e tu apenas obedece. Conheci a Juliana em janeiro, em maio eu estava já completamente apaixonado por ela. Oramos um tempo, nos conhecemos, não oramos 2 anos, irmãos. Não deu, me apaixonei, orei menos tempo do que 2 anos, e vi a graça de Deus, e vi Deus dizendo para mim: filho, a tua vida inteira, tu apenas lembra que tu tem que me obedecer. E se a vida inteira nós apenas obedecermos ao Senhor, nós seremos tremendamente abençoados. A minha esposa, ela é muito mais do que eu pedi a Deus. Ela é uma mulher usada por Deus para trabalhar na minha alma, para curar feridas da minha alma, para me aconselhar, para me orientar, para dizer para mim: amor, aqui é carne, amor. Aqui tu não está sendo espiritual. Aqui é orgulho, aqui é vaidade. Aqui não é o melhor caminho. E eu, como homem sábio, tenho escutado a Juliana e tenho sido abençoado por isso. Maridos, orem por suas esposas e escutem elas. Só orar não adianta. Aí o marido tem que ouvir a esposa no momento que não deu, discordou, ela disse algo que tu não concorda. Essa é a hora de ouvir, de refletir se ela não tem razão. Pastor, eu escuto a minha esposa e ela fala tudo o que eu quero, e ela faz tudo como eu estou pedindo, então nós nos damos muito bem. Cuidado. Escutar a tua esposa é para o momento que ela está dizendo algo que você não concorda. E aí você, como homem de Deus, precisa orar a Deus e perguntar: Deus, será que tu não está querendo usar a minha esposa para me trazer ao centro da tua vontade? Irmãos, isso não tem nada a ver com a palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Olha do teu lado, vê se tem alguém com dificuldade de achar. Aleluia. Escute o barulho das Bíblias folheando. 2 Samuel, capítulo 11. Irmãos, quantos de vocês já escutaram alguma história de milagre? Faz um sinal para mim. Quantos de vocês já escutaram alguma história de algo sobrenatural? Faz um sinal. Amém. Irmãos, tem uma parte no Evangelho que me fascina. Tem uma parte na palavra de Deus que me fascina demais. Eu amo demais quando o Senhor faz algo que os homens não conseguem entender. Eu amo demais quando Deus traz com graça a solução para um problema que os médicos já tinham dito: não adianta mais, desiste. Eu amo. Eu conheci um homem que o médico disse para ele: vai para casa, tu tem câncer em já fase muito adiantada, vai para casa e espera em casa a morte, porque o teu caso não tem solução. Eu conheci esse homem 18 anos depois que o médico tinha dito isso para ele. O médico disse: você tem de 24 a 48 horas de vida, e o câncer tomou conta do teu ser, tu não vai sobreviver. Eu conheci o homem 18 anos depois, e ele voltou no médico e disse: médico, todo ano ele vai lá e faz a reconsulta que é necessário. E o médico diz: eu não entendo como o teu corpo reagiu contra esse câncer. Eu não consigo entender. Alguma coisa aconteceu no teu corpo e o teu corpo reagiu contra o câncer. E ele todo ano diz para o médico: eu entendo, o meu corpo não reagiu, o Senhor Jesus reagiu para mim e eu fui curado, e hoje ele dá testemunho disso. Irmãos, eu amo escutar no meio da igreja testemunhos aonde o poder de Deus entrou em ação. Alguém aqui conhece alguma pessoa que era tão ruim, mas tão ruim, que tu pensava, esse aí nunca vai se converter. Tu conhece alguém que tu pensava que nunca ia se converter? Eu conheço. Falta de fé do meu coração, mas às vezes nós convivemos com pessoas e tu olha para aquela circunstância e tu diz, meu Jesus, esse cidadão não tem mais jeito. Alguém que está há 10 anos dentro da igreja e ainda não se converteu, não tem mais jeito, eu desisto. E aí um dia, do nada, ele abre o coração para Jesus e abandona a vida de pecado, abandona os vícios. Volta para casa, já tinha abandonado a esposa e tem uma vida restaurada. O poder de Deus venceu mais uma vez. Irmãos, eu gosto demais quando o homem disse, não tem mais jeito. E aí Deus vem e dá um sorriso e diz, agora é comigo. Agora é que tem jeito. Quando nós chegamos numa circunstância e dizemos, Deus, eu estou prestes a desistir. E aí Deus diz, desiste filho, desiste logo. Porque quando tu desistir de fazer do teu jeito, aí eu entro com o meu jeito e eu soluciono o teu problema. Quando tu desistir de tentar resolver do teu braço, no teu conhecimento, quando tu desistir de tentar fazer as coisas por tua conta, quando tu te render por inteiro, quando tu te render por completo, quando tu te entregar por completo, aí é a hora de Deus. Eu gosto demais quando isso acontece, irmãos. Existe uma palavra chamada avivamento, que muitos de nós já escutamos, e tem no meio da história da igreja vários momentos aonde Deus trouxe um grande avivamento, aonde Deus avivou a fé das pessoas de tal forma que o céu se abriu e os milagres eram partes do dia a dia da igreja. Os discípulos passaram por um grande avivamento quando veio o Espírito Santo sobre eles, e eles passaram a orar em novas línguas, e eles passaram a profetizar, e eles passaram a curar enfermos, eles passaram a expulsar demônios. No decorrer da história, você pode estudar, muitos homens foram levantados por Deus na sua geração, e passaram por grandes avivamentos, momentos em que a história era mudada por causa de uma pessoa que buscava a Deus intensamente, que tinha uma fé tão viva, homens que eram capazes de dizer, não vai chover, e não chovia. Tem um homem na Bíblia que nós conhecemos, que diz que não choveria por 3 anos e meio, e não choveu. E há dias atrás eu conversava com o pastor Paulo, ele me contou de um irmão americano, que deu uma profecia nos Estados Unidos e disse, por 3 meses não vai chover, e por 3 meses não choveu. Em determinados momentos da história, Deus decide avivar a nossa fé, e nós passamos a fazer proezas no nome de Jesus, e nós passamos a operar milagres no nome de Jesus, e nós passamos a contemplar o poder de Deus. Igrejas que antes eram vazias, um homem decide começar a orar e buscar de Deus, e em pouco tempo a igreja está cheia. Eu gosto muito de um avivamento que aconteceu em 1906, alguns irmãos conhecem, o avivamento da rua Azusa. Eu tinha até um DVD que eu peguei emprestado de um irmão, com a comemoração dos 100 anos do avivamento da rua Azusa. Esse avivamento teve um homem chamado William Seymour, que decidiu entrar em oração na presença de Deus, que decidiu gastar tempo, investir tempo, orando e buscando a Deus. E esse homem foi usado com poder, e através da vida desse homem, muitas coisas aconteceram. E quando eu olho para a vida desse homem, você vai ver um homem extremamente simples, um homem com algumas deficiências físicas, com limitações físicas, e usado para curar enfermos com poder. Um homem de uma circunstância adversa da vida, que decidiu buscar Deus, e foi usado para mudar a história de muitas e muitas e muitas vidas. William Seymour. Mas irmãos, eu tenho meditado nisso, e nós como igreja do Mover temos vivido dias, irmãos. Quem aqui estava no culto de ontem à noite, faz um sinal para mim. Irmãos, Obrigado. Que coisa linda foi o culto de ontem. Um homem de Deus ministrou sobre nossas vidas. O Espírito Santo agiu de forma linda. E nós, como igreja, por vezes estamos experimentando momentos do poder de Deus. Nós temos pessoas aqui no nosso meio que já foram curadas de enfermidades que não tinham curas. Pessoas que foram libertas de espíritos malignos. Pessoas que simplesmente decidiram se entregar para Jesus. Nós temos vivido isso como igreja. E isso é lindo demais. Mas eu tenho no meu coração algo que não me deixa, irmãos, ficar satisfeito com o que nós estamos vivendo. O que nós vivemos é tremendo, e eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de homens e mulheres de Deus que tem nessa igreja, que ministram o poder de Deus, que nos abençoam. Mas, irmãos, eu não quero apenas ver na vida dos meus irmãos a glória de Deus. Eu não quero apenas olhar o William Seymour e dizer, aquele homem mudou a história. Eu não quero apenas olhar a vida do pastor Paulo e ver como Deus usa esse homem. Eu não quero apenas olhar alguns irmãos e ver como Deus tem usado os meus irmãos. Irmãos, me interpretem bem. Eu quero ser usado por Deus. Tenho algo no meu coração, irmãos, que me faz perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso fazer para ser usado pelo Senhor? Assim como homens do passado foram. Eu tive em 2006 na Nigéria, o evangelista Reinhard Bonk pregou, deveria ter 700 mil pessoas em um culto, e eu estive lá e eu disse, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor para alcançar em um culto 700 mil pessoas. Irmãos, o teu coração deseja ser usado por Deus? Existe no teu coração o desejo de ver Deus usando a tua vida para curar enfermos, para libertar pessoas oprimidas, para salvar pessoas que iriam para o inferno? E eu pergunto a Deus, irmãos, Deus, qual é a chave desse avivamento de fé? Qual é a chave dessa explosão de fé? Eu tenho perguntado isso para Deus. Deus, o que é que nós temos que fazer para viver mais dos teus milagres? Irmãos, você já pensou você ter diariamente ser usado por Deus para salvar um perdido? Todos os dias, em algum lugar, você falar de Jesus para alguém e alguém entregar o coração para Jesus. Todos os dias você orar por alguém e alguém ser curado pelo poder do nome de Jesus. E eu tenho perguntado a Deus, o que é que nós temos que fazer? E nós já temos experimentado algumas coisas. E lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos na vida de Davi algo que pode nos ajudar a entender um dos princípios que libera o poder de Deus sobre nós. 2 Samuel capítulo 11, vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura. 2 Samuel capítulo 11, do verso 1 ao verso 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amém? Podemos sentar. Irmãos, o que é que esse texto tem a ver com avivamento? O que é que esse texto tem a ver com o poder de Deus? O que é que esse texto tem a ver com uma vida que pode impactar outras vidas? Davi era rei, rei sobre o povo. E o texto começa dizendo que era um tempo onde os reis saíam para a guerra. E o que que o nosso rei Davi ficou fazendo? O que é, quando os reis foram à guerra, o que é que o rei Davi ficou fazendo? Ficou no palácio. Ficou lá, diz que ele estava deitado à tarde. Ficou lá descansando. Quando os reis estavam guerreando, um rei estava lá descansando e mandou o seu povo guerrear por ele. E ficou lá. Irmãos, um homem e uma mulher de Deus, que fica no lugar errado, vai dar problema. Entenderam o que eu estou dizendo? Um homem e uma mulher de Deus, que fica num lugar que não é da vontade de Deus, é questão de tempo para que esse homem ou essa mulher tenha problemas e comece a dar problemas. O lugar de Davi naquele momento era junto ao povo guerreando. E Davi decidiu ficar. Vou ficar aqui no palácio, vou mandar outro no meu lugar. Irmãos, um homem e uma mulher de Deus, que sabe o plano de Deus para a sua vida, sabe o chamado de Deus para a sua vida, pode simplesmente dizer: Deus, vou mandar outro no meu lugar. Deus te chamou para uma tarefa específica. Deus ministrou algo no teu coração e tu entendeu que Deus espera de ti. Tem homens aqui que têm recebido palavras da parte de Deus. Tem irmãs aqui que têm recebido palavras específicas da parte de Deus. Você pode simplesmente dizer para a pessoa que está do seu lado: vai você. Deus está me mandando fazer visita em hospitais e orar por enfermos, porém eu vou ficar em casa descansando. Enquanto isso, você vai aos hospitais e visita os enfermos e ora por eles. Você pode fazer isso? Não. Você não pode mandar outro no teu lugar para fazer aquilo que Deus está pedindo a você. Por mais maluco que pareça, por mais estranho que pareça, eu acho fantástico, na história dos avivamentos, Deus pede coisas malucas para alguns homens, e esses homens decidem obedecer, e são tremendamente abençoados. Tem história de dois homens que tiveram um chamado específico para pregar o evangelho em um determinado local, e eles foram falar com o líder da igreja, com o líder dos irmãos lá. E o líder perguntou: o que é que vocês querem? O que é que vocês precisam para ir até lá pregar o evangelho? E eles falaram: nós precisamos apenas de sandálias, de sapatos, e nós vamos até lá. E esses homens foram no outro dia, e nunca mais se teve notícia deles. Mas hoje o local para onde eles foram é 50% cristão, alguns anos depois. Irmãos, o que Deus tem pedido a você, o que Deus espera de você, não empurre para outro. Mas pastor, eu tenho medo. Irmãos, o medo faz parte do crescimento da vida cristã. Quando Deus levanta um homem de Deus, você pensa que ele sai todo confiante e pensa: deixa comigo que eu resolvo. Quando Deus levanta um homem para abençoar a sua geração, você pensa que ele diz: até que enfim, demorou para Deus me enxergar aqui. Demorou, agora sim essa igreja vai. Agora estão me dando um espaço, agora eu vou pregar a palavra. Até que enfim, estou já há 2 meses dentro da igreja e o pastor nunca me convidou para pregar. Mal sabe ele como eu prego bem. Tu acha que é assim que Deus levanta um homem de Deus? Não. Se você estudar, você vai ver que homens de Deus, quando são chamados, muitas vezes acabam dizendo: Deus, não vai dar certo, Deus, levanta outro, Deus, não. E aí Deus vai lá e vai te capacitando, e vai te preparando, e vai te moldando, e vai te ajudando a vencer os medos, até o dia que Ele vai começar a te usar com graça. Estava aqui Davi, num tempo que era para estar em guerra no palácio descansando, se omitiu e mandou outro no seu lugar. Foi lá Joabe, Davi ficou. O que é que Davi fez? Davi ficou deitado de tarde, acordou, foi caminhar no palácio, e de repente bateu os olhos e viu uma mulher tomando banho. Irmãos, tenta imaginar comigo como é que foi a cena de Davi quando ele enxergou a Betseba. Davi vinha, imagine comigo Davi passeando no palácio, bem tranquilo, olhou. Foi assim, irmãos? Cristão andando no centro de Canoas, cristão que teme a Deus, andando, verão de 42 graus no centro de Canoas, e o jovem que teme a Deus andando, e as moças passando com roupas indecentes. Como é que o jovem cristão faz, igreja? Olha para o chão, olha para o teto, começa a entoar um louvor a Deus, foge da impureza, amém? É assim que nós andamos, homens? Amém. Eu creio pela fé que é assim que nós andamos, irmãos. Me parece que Davi não andou assim. Me parece que Davi, quando viu a mulher nua tomando banho, me parece que ele fixou os olhos nessa mulher. Quem olha de relance, consegue enxergar muita coisa? Bateu o olho, virou o rosto e continuou. Consegue ver detalhes? Não. Quem bateu o olho, virou, continuou olhando, o pescoço já está com uma musculatura forte, de tanto que o irmão anda olhando, esse consegue ver detalhes. Me parece que foi isso que Davi fez. Davi viu a mulher do outro, e viu que ela era formosa. Para ele chegar na conclusão que ela era formosa, ele teve que ficar observando essa mulher. E ele ficou ali olhando, imaginando essa mulher tomando banho. E nesse momento, o coração do Davi se corrompe. Nesse momento, o coração desse rei, desse homem de Deus, nesse momento, ele abre uma brecha para o pecado. Enquanto ele está ali cobiçando aquela mulher, ele inicia o pecado que ele conclui depois. Ele manda chamarem aquela mulher. Primeiro ele pergunta quem é. É a filha de fulano, esposa do ciclano. Davi, cuidado. Mulher é casada. Traz ela para mim. E ele trouxe e ele se deitou com ela. Davi, num momento da sua vida, extremamente consciente. Sabe quando o homem ou a mulher de Deus peca e diz: ai, eu não sei o que eu fiz. Não é o caso de Davi. Davi sabia exatamente o que estava fazendo. Tem alguns homens e mulheres que são viciados no álcool, e aí tomam uma cachaça, faz bobagem, e no outro dia diz: eu não lembro de nada do que eu fiz. Irmãos, muitas vezes lembra, mas prefere dizer que não lembra, que não sabe, que não viu, do que reconhecer a vergonha que fez. Davi escolheu o pecado, Davi escolheu o adultério, Davi sabia que a mulher era casada, Davi sabia que Deus não aprovava aquilo, Davi sabia que não era para fazer, e aquele pecado que iniciou num olhar, foi consumado e a mulher engravidou. Agora, a Bíblia vai nos relatando a história de Davi, vai mostrando outras coisas sobre Davi. E mais para frente, a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, o pecado, ele tem consequências para a minha e para a tua vida. Pode um cristão brincar com o pecado? Pode um homem ou uma mulher que teme a Deus brincar de pecar? Ai, Deus vai me perdoar. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Deus perdoa pecados, Ele sempre perdoa. Isso é verdade. Ele sempre perdoa pecados. Agora, irmãos, eu quero chamar a tua atenção. Todo o pecado tem uma consequência. Davi, depois disso, mandou o marido da mulher ir para casa, e ele não foi, não se deitou com ela. Depois ele mandou o marido da mulher para a guerra, para a linha de frente, para morrer, para poder tentar ajeitar o pecado. Todo pecado, meu e teu, tem consequência, igreja. Nós temos que cuidar, porque às vezes nós acabamos desvalorizando o pecado e acreditando numa graça barata, acreditando que Jesus vai me perdoar de qualquer jeito. O pecado tem 5 consequências que eu queria te dizer nessa noite. Quando alguém falou isso para mim, isso mudou a minha vida. E eu queria compartilhar isso contigo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, irmão, o pecado tem consequência sim. Primeira consequência do pecado: quando eu ou você que andamos com Deus, que conhecemos a Deus, que lemos a Bíblia, que frequentamos os cultos, quando nós escolhemos pecar, a primeira consequência do pecado é que o meu pecado, ele vai me afastar de Deus. Irmãos, o texto que nós lemos no início do culto, que o irmão Eduardo leu: Deus é santo e ele pede que nós sejamos santos. Deus santo tem parte com o pecado? Não. Quando Adão e Eva pecaram, o que que Deus fez com eles? O que que aconteceu com eles? Eles foram afastados do jardim, foram tirados. Quando eu e você pecamos, nós estamos automaticamente nos afastando de Deus. Quando eu ou você escolhemos algo que a nossa consciência cristã sabe que é errado, nós estamos automaticamente começando a caminhar para longe de Deus. Essa é a primeira consequência do pecado. A segunda: eu pequei, eu dei um passo para longe de Deus. Depois que eu pequei, que eu já dei um passo para longe de Deus, eu começo a ficar cego, eu começo a perder a visão de que aquilo que eu estou fazendo é errado. Um exemplo bem claro, para você entender o que eu estou querendo dizer. Um homem ou uma mulher que comete adultério, pecou, deu um passo para longe de Deus, está se afastando de Deus. A primeira vez que esse homem ou essa mulher comete adultério, ele fica apavorado. Chega em casa cheirando a roupa para ver se não ficou o perfume de outra mulher. Chega em casa assustado. A primeira vez que ele traiu a esposa ou que a esposa traiu o marido, fica todo preocupado. E aí, passou os dias, a outra pessoa procurou de novo e traiu de novo. Já chega em casa não tão preocupado. E passou-se ali 3-4 meses e a pessoa já está acostumada com o adultério. Já está ali vivendo no meio daquele adultério, no meio daquele pecado. E já não tem nem mais a consciência de que está pecando. Se for conversar, vai dizer: é, todo homem precisa de mais de uma mulher. Mentira do diabo. Já não consegue enxergar. O jovem que está em casa e decide acessar pornografia na internet a primeira vez. Irmãos, eu oro a Deus que, se os jovens fizerem isso, que na primeira vez já venha um vírus no computador, que já trave tudo e que teus pais cheguem e aquela imagem esteja travada na tela, para os teus pais te pegarem no ato. E aí tu acessou lá a pornografia e deu o computador, quis dar uma travada, tu te apavorou, tu foi lá e limpou o histórico da internet. Pai e mãe, se toda vez que tu abre o link não tem nada, está limpinho, cuidado, teu filho está tentando esconder de ti o que ele está olhando. Deixa, pede para o filho: filho, deixa registrado aqui o que tu acessou. Não fica limpando. Mas pai, aqui dá vírus. O pessoal entra para roubar a senha do banco se fica ali o caminho que eu acessei. Não, não, Deus vai, nós vamos orar, Deus vai nos abençoar e ninguém vai roubar a senha de banco. Deixa ali para o pai ver o que tu acessou. E aí o jovem entra a primeira vez e entra todo preocupado. E entra olhando e espera para ver se não tem ninguém em casa. E dali a pouco ele já está acostumado com esse mundo de pecado, e ele já nem nota mais que está em pecado, e ele já fica ali, o pai está passando e ele está dando um jeitinho. A gente vai acostumando com o pecado. E aí tu vem aqui na igreja e daí o pastor vai dizer: irmão, tu está em pecado. Ah, pastor, não é bem assim. Tu está muito radical. Irmão, dizerem para pastor que está muito radical é uma baita desculpa para continuar no pecado. É porque já está cego. Então o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deixa cego, eu não vejo mais que eu estou em pecado. E a terceira consequência do pecado: o pecado nos torna escravos. Você conhece alguém que é escravo de pornografia na internet? Eu conheço. Você conhece algum homem que não consegue mais se livrar da amante? Você conhece alguma mulher que não consegue mais se livrar do pecado onde ela se enfiou? Talvez a mulher também é envolvida com outros homens e não consegue viver sem isso. Já está longe de Deus, já não sabe mais que é pecado, e agora é escravo, é preso, depende daquilo ali para ter momentos de alegria. Irmãos, são momentos, e são momentos muito curtos. São momentos muito curtos, porque o diabo não tem interesse em trazer alegria para o teu coração. O diabo não tem interesse em te ajudar a tu ser muito feliz com o pecado. O diabo não tem amor no coração dele para poder te proporcionar que tu viva escravo do pecado e seja feliz. Toda pessoa que é escrava do pecado está debaixo de um jugo e não consegue ser feliz. Às vezes nós estamos conversando com pessoas e aí surge o assunto e de repente a pessoa diz: pastor, eu não consigo mais viver sem isso. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem isso, sem esse pecado. Eu não consigo imaginar como seria viver agora sem ter outra mulher, viver agora sem estar envolvido com pornografia, viver agora sem fazer fofoca dos irmãos dentro da igreja. Eu não consigo mais controlar a minha língua. Eu não consigo mais viver agora sem amaldiçoar os meus irmãos, sem arrumar confusão. Eu não consigo mais viver sem ter inveja das pessoas. Eu não consigo mais viver sem ter sentimentos de ódio, sem ter sentimentos de raiva. Agora, pastor, aquilo que começou pequeno me afastou de Deus, me tirou totalmente a visão e agora eu sou escravo. Essa é a terceira consequência do pecado. A primeira, eu vou repetir muitas vezes porque eu quero que nós saímos daqui com as cinco consequências na nossa mente, para nunca mais brincarmos com o pecado. Primeira consequência: o pecado vai te afastar de Deus, o pecado vai nos tornar cegos, o pecado vai nos tornar escravos. E a quarta consequência do pecado: o pecado vai nos levar a uma postura, a uma posição de humilhação. Quantos homens que começaram bebendo socialmente... Eu bebo socialmente, e aí está caindo de bêbado, mas é socialmente, e vai sendo humilhado pela bebida. Chega bêbado no emprego, perde o emprego. Chega bêbado em casa, a mulher já não quer mais nem saber dele, e o pecado vai humilhando aquele homem, vai destruindo ele de tal forma que ele perde tudo. Ou o homem que vive com duas famílias, um dia o seu filho vai jogar bola e conhece o irmão por acaso. E aí o filho chega em casa, diante da família, e diz: pai, tu tem outra mulher e outra família. E aí tu é humilhado pelo teu pecado. Irmãos, o pecado tem momentos de prazer e consequências de destruição. O pecado me proporciona alguns segundos de alegria e de satisfação, e me proporciona anos para frente de destruição. Então o pecado me humilha, todo o pecado, está lá no Evangelho de Mateus, não existe nada que não vai ser revelado. Tu tem um pecado secreto, que tu acha que tu vai levar por anos, eu, quando me converti, vinha lutando contra os pecados, E uma vez uma pessoa sonhou, eu tinha um pecado secreto. Irmãos, pensa naquele pecado que nunca ninguém vai descobrir. Não tem como. Eu faço tudo me cercando de segurança, de que eu vou conseguir continuar fingindo que eu sou um grande cristão. E eu me cerquei de segurança para ficar lá me sujando no pecado. E aí o pecado, ele é perfeito, sigiloso, ninguém vai saber. Um dia uma pessoa chega para mim e diz: Vinícius, sonhei contigo essa noite, e tu fazia isso, isso, isso e isso. E a minha cara, irmãos, ficou assim, ó. Fui envergonhado pelo meu pecado secreto. Aquele pecado que ninguém descobre, um dia ele vai ser revelado. E aí nós que estamos vivendo, que estamos escolhendo essa vida de pecado, vamos ser humilhados pelo pecado. O meu pecado me afasta de Deus, o meu pecado me deixa cego, o pecado me escraviza, o pecado me humilha. E a última consequência do pecado, qual tu acha que é? É a morte. O salário do pecado é a morte. Servimos a um Deus justo ou não servimos? Servimos a um Deus correto, um Deus perfeito ou não? Se está na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, aqueles que querem viver no pecado, no final de 30 dias, isso é um exemplo figurado, é justo que o trabalhador no final de 30 dias receba o seu salário ou não é? Sim. É justo que aquele que viveu no pecado receba o salário do pecado ou não é? Sim. E um dia nós vamos receber o salário se estamos vivendo no pecado. E aí o salário do pecado é a morte. E a morte pode ser física? Pode. Quantas famílias nós conhecemos que o tataravô se suicidou, o filho se suicidou, o pai se suicidou, o neto, uma geração inteira marcada por suicídios. Morte física também. Quantas pessoas nós conhecemos? Eu não entendo. O vô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, eu sou alcoólatra, o meu filho é alcoólatra. Tem recebido a morte espiritual por causa do seu pecado. Irmãos, cristão que brinca com o pecado, cristão que não leva a sério uma vida de santidade, cristão que pensa que pode ficar olhando, vai ser rapidinho, isso não vai me destruir, isso não vai me derrubar, isso vai nos destruir. O pecado sempre vai trabalhar contra o reino de Deus, o pecado sempre vai trazer prejuízos, trazer problemas. O pecado sempre vai trazer algo ruim, nunca algo bom. Mas pastor, alguém aqui não tem pecado? Não levanta a mão para tu não passar vergonha. Se tu levantar a mão que tu não tem pecado, tu vai passar até vergonha. Eu tenho pecados? Tenho. Vocês têm pecados? Tem. Davi tinha pecados? Tinha. O que é que faz a diferença então? O que é que pode mudar esse quadro de pecado? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse homem que era um adúltero, como pode ser um homem segundo o coração de Deus se o pecado traz tanta destruição? Se o pecado traz tanta desgraça? Por que que Davi não recebeu a desgraça? Por que que Davi não recebeu essa destruição? Se tu olhar homens da Bíblia, tu vai achar pecados em todos. Tu vai achar momentos em que todos tiveram erros. E o que faz a diferença? Abre lá no Salmo 51. O que faz de Davi um homem diferente, um homem segundo o coração de Deus? Salmo 51. Atos 13, 22 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí tu lê um cara adúltero, um cara que mandou matar o outro, botou na linha de frente para morrer. Esse era um homem segundo o coração de Deus. E aí o Salmo 51 nos ajuda a entender por quê. Por que isso? Lá no versículo 1 até o 4 diz assim: Davi está escrevendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Até aqui. Depois, lá no verso 10, Davi pede a Deus um coração puro. Davi pede a Deus que o Senhor dê a ele um espírito inabalável. Davi pede outras coisas. Davi pede para que Deus não retire o seu espírito dele. Irmãos, o que faz a diferença na vida de Davi é a postura de arrependimento que ele tem diante do pecado. O que faz a diferença na nossa vida diante do pecado é se eu vou conviver com o pecado, se eu vou me acostumar com o pecado, se eu vou andar no pecado, ou se eu vou dizer: Deus, pequei contra ti, as minhas transgressões estão diante de mim, eu não suporto ficar lembrando das coisas ruins que eu fiz para o Senhor, eu não aguento lembrar do meu passado e ficar imaginando tantas coisas que eu fiz, que envergonharam o teu nome. Um coração arrependido, um coração inconformado com o pecado, um coração que não quer brincar com Deus. Igreja, nós não podemos brincar de ser crente, brincar de ser de Jesus, brincar de caminhar com o Evangelho. Aqui na igreja é tudo lindo. Aqui na igreja eu venho, levanto as mãos, adoro a Jesus. Eu gosto quando o irmão Eduardo pega o microfone e dá-lhe uns berros. O pessoal da mesa de som tem que ficar baixando o microfone lá, para não estourar. Aqui eu estou legal, aqui eu estou bem, estou com Deus. E eu saio daqui, e nos meus negócios, eu peço: Deus, fecha o olho aqui. Não olha aqui, dá um desconto. Deus, esse mês eu fiz algo que talvez não te agrade, mas fica tranquilo que eu vou dar o dízimo dobrado na igreja, porque o meu lucro foi muito bom. Irmão, se tu tem algum tipo de lucro com dinheiro, presta atenção no que eu vou falar. Se tu tem algum tipo de lucro com dinheiro que tem uma fonte suja, que é fruto de algo errado, se tu tem ganho teu sustento com algo errado, vá orar e não precisa dar dízimo na casa do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te abençoar no teu trabalho, mas tu não pode ficar fazendo as coisas erradas. Ah, pastor, mas que coisa bem radical isso. Irmão, só vence o pecado o homem e a mulher que se coloca de forma radical contra o pecado. Só vence o pecado aquele homem que diz: eu não quero viver no pecado, eu não vou continuar desse jeito, e eu vou na igreja e levanto as mãos, e minhas mãos são mãos limpas, e o meu coração é um coração puro. Tem uma música que diz isso: dá-nos mãos limpas e um puro coração, Senhor, não nos deixe cair em vaidades. O que eu vivo dentro da igreja tem que ser tão coerente com o que eu vivo lá fora. Pastor, dentro da igreja não tenho pecado nenhum. Eu entro lá e eu já sinto um ambiente espiritual, eu já fico em paz, e eu já chego em casa e já xingo minha mãe, já desonro os meus pais, já tenho olhos impuros, já ligo a televisão. Famílias que têm a televisão ligada o tempo inteiro, entrou dentro de casa, pegou o controle e ligou a TV. Cuidado, cuidado. Tu está abrindo um ambiente espiritual para dentro da tua casa. Esses dias recebi um e-mail de uma letra da tradução de uma música que está tentando entrar na casa dos crentes em horário nobre. E a letra dizia um monte de coisa. Quem sou eu? Eu sou Satanás, eu vou te destruir, eu isso, eu aquilo, e uma letra em inglês. E aí os crentes estão lá em horário nobre, com a TV ligada, e a musiquinha tocando, e o ambiente espiritual da nossa casa sendo moldado pelos padrões da mídia, pelos padrões que a televisão tenta impor sobre nós. Irmãos, o que eu sou dentro da igreja é um reflexo de uma vida de luta contra o pecado lá fora. O que eu sou de segunda a sábado tem que ser igualzinho o que eu sou aqui dentro. O que que fez de Davi um homem tão especial para Deus? Um coração arrependido, um coração inconformado com o pecado, um coração que disse: Deus, eu não quero viver assim, eu não quero ser moldado por outra coisa que não seja a tua palavra, eu não quero viver o padrão desse mundo. Os jovens às vezes me aparecem com cada corte de cabelo, irmãos, que é uma coisa linda. Jogador de futebol deixou numa Copa do Mundo de 2002, acho que de 2002, um jogador de futebol fez um corte ridículo e deixou só a parte da frente. Alguém lembra disso? Sabem do que eu estou falando? E ele disse que fez isso para tirar a atenção das lesões que ele tinha e chamar a atenção para o cabelo. Deu certo. E o brabo é que daí no sábado me chega na igreja jovem com aquele cabelo igualzinho. Está sendo moldado pelo padrão da mídia. As irmãs olham a novela lá e vê: agora o corte de cabelo tem que ter as pontas compridas e atrás curto. Antigamente, se cortasse daquele jeito, tinha errado. Se chegasse em casa com o cabelo do jeito que é a moda hoje, ia pensar: meu Deus, quem foi que fez isso na tua cabeça? A mulher teve um ataque epilético enquanto cortava teu cabelo e destruiu o teu cabelo. Hoje mudou. E aí a gente vai se moldando, e se moldando, e se moldando, e dentro de coisas que não são pecados. Que talvez eu não vou implicar com corte de cabelo de ninguém, gente, por causa de A, B ou C. Mas talvez por trás do corte de cabelo tenha uma mensagem. Por trás da necessidade de ser igual ao padrão do mundo, eu estou passando uma mensagem. Por trás da roupa que eu visto, eu estou passando uma mensagem. Da onde eu quero chegar com isso? E esse é o problema. Davi, ele não se conformou com os seus erros. Ele não ficou numa posição de: ah, fazer o quê? É assim mesmo. Ninguém vai conseguir ser santo. Jesus é que nos santifica. Então vamos viver de qualquer jeito. Não foi essa a postura de Davi. E nunca foi essa a postura daqueles homens e daquelas mulheres que foram levantados por Deus para mudar nações inteiras. Aqueles homens do início do culto que eu falei do avivamento foram homens radicais contra o pecado. Foram homens que falaram: eu não aceito ser escravo, eu não aceito ficar cego, eu não aceito andar longe de Deus. E eu peço a Deus que Deus nos dê um coração arrependido. Existe algum tipo de pecado que Deus não possa perdoar? Não, não existe. Uma vez alguns homens falaram: quem é esse que perdoa pecados? Este é Jesus. Não existe pecado que Jesus não pode perdoar. Não existe história que Deus não possa transformar. Não existe situação que Deus não possa restaurar. Agora, o primeiro passo para essa restauração tem que ser o arrependimento. Tem que ser um coração quebrantado, tem que ser um espírito humilde. Orgulhosos, arrogantes, dificilmente pedem perdão a Deus. Dificilmente pedem perdão a outras pessoas. Dificilmente se arrependem. Quantas vezes a gente escuta pessoas falando: ah, você se arrependeu do que você fez? Não. Fez a maior bobagem, está arrependido? Não. Faria tudo de novo. Não conseguem se arrepender. E sem arrependimento não tem perdão. E sem perdão não tem restauração. Com arrependimento, o perdão é certo. E através do perdão de Jesus, nós somos restaurados. E nós somos fortalecidos para lutar contra o pecado. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir para o louvor. O arrependimento, irmãos, é o início de um grande avivamento. Todo avivamento precisa começar com arrependimento. Com homens e mulheres que dizem: Deus, pequei contra ti. Homens e mulheres que leem o Salmo 51 e choram diante de Deus e dizem: Deus, eu estou assim. Eu estou brincando contigo. Eu estou brincando na tua casa. Eu estou andando como alguém que eu não sou. Fecha os teus olhos. Eu queria que nós pensássemos na nossa vida agora. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Sem arrependimento, Davi nunca seria um homem segundo o coração de Deus. Sem reconhecer o seu erro, sem se humilhar diante de Deus, sem pedir: Deus, me perdoa, Davi não seria o homem que foi. Pastor, eu estou há tantos anos dentro da igreja, se eu ficar pedindo, dizendo que eu estou em pecado, o que que os irmãos vão pensar de mim? Pastor, se eu for aí para orar e alguém vai ficar me olhando e vai pensar: ah, qual será que é o pecado desse irmão? Por isso que eu peço a todos que fechem os olhos. Porque o pecado do irmão eu não sei. Mas se tu está julgando o teu irmão, que está se arrependendo diante de Deus, o teu pecado eu sei. Sabe quem acusa os filhos de Deus? O diabo. O acusador é o diabo. Quando tu está acusando o teu irmão, o teu irmão está lá buscando arrependimento diante de Deus e tu está numa postura de condenação, de avaliação, você está fazendo exatamente o papel do diabo. Irmão, se tem um negócio que eu não quero fazer, é papel do diabo nessa terra. Eu queria que você pensasse na tua vida. Talvez tu também já cometeu adultério como Davi. Talvez tu também já assassinou alguém. Talvez tu também já te envolveu com pecados que para a sociedade são grandes demais. Ou talvez tu é só um fofoqueiro dentro da igreja, que acaba sendo usado pelo diabo para destruir os irmãos. Mas é só uma fofoquinha, não tem maldade. Ou talvez tu é só um invejoso. O irmão comprou o carro novo, em vez de tu te alegrar, tu pensou: pô, Deus, tô aí há 2 anos dando dízimo e não troquei de carro. Teu dízimo não tem nada a ver com troca de carro, irmão. Nós não negociamos com Deus. Nós damos a Ele aquilo que é dEle. Irmão, eu queria que nós tivéssemos um tempo de reflexão. Eu sei dos meus pecados. E eu sei do que eu preciso me arrepender. E com todo o amor e carinho, não importa o que os outros pensam de ti agora. Se tu está no teu coração lembrando de pecados: pastor, eu sou um homem tão santo, que eu estou a mensagem toda tentando lembrar algum pecado e eu nem lembro. Então eu já te digo que tu é orgulhoso e arrogante, e tu não consegue enxergar os teus erros. Pede perdão a Deus pelo orgulho agora. Pastor, eu estou andando com Deus tão bem que eu não tenho pecados. Todos nós temos, irmãos. A diferença é o que eu vou fazer com eles. A diferença é se eu vou ter o coração que Davi teve, ou se eu vou ficar fingindo que está tudo bem. Nós vamos cantar uma canção, e durante esse tempo eu queria que você aí no seu lugar orasse a Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Se humilhe na presença de Deus. Para todo aquele que se arrepende, existe perdão em Cristo Jesus. E essa é uma noite de perdão de pecados. Essa é uma noite para filhos e filhas arrependidos. Filhos e filhas que querem mudar a história de outras vidas. E o início passa pelo arrependimento. O início passa pelo coração quebrantado. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és o único capaz de convencer o homem do pecado. Tu és o único capaz de nos convencer, Deus, de nossas falhas. E eu te peço, Pai, assim como o Senhor um dia convenceu o coração de Davi, assim como Teu Espírito um dia falou a Davi, que agora, Pai, Tu possas falar com a Tua igreja, com cada irmão, cada irmã que está aqui, tem sonhos de serem usados na tua casa, na Tua obra, no Teu reino, tem sonhos para essa terra, que tudo isso passe agora, Deus, pelo arrependimento. Espírito Santo, convence o nosso coração nessa noite, nos convence, Pai, Deus, existe um homem aqui, que tem fugido do seu chamado, você está em pecado, porque você sabe que foi Deus quem te chamou. Existe um homem aqui que tem dito a Deus que não sabe se vai pregar ou não vai pregar a palavra, mas eu te falo agora, em nome de Jesus, tu sabes que foi Deus quem te chamou para pregar a palavra, não fuja disso. Se você fugir, você entrará em pecado. Tudo aquilo que é fora da vontade de Deus é pecado, tudo aquilo que é errado, que erra o alvo, é pecado. Existem pessoas aqui que estão se omitindo da vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, em amor eu digo, se arrependam. Nunca mais digam a Deus que não serão usados por Ele. Nunca mais digam a Deus, usa outro. Nunca mais digam a Deus, envia os meus irmãos. Omissão na casa de Deus também é pecado. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus. Olhos impuros, adultério, cobiça, avareza, inveja, ódio, ira, amargura. Perdão, Jesus. Perdão. Ah, Deus, o apóstolo Paulo dizia, aquilo que quero não faço, mas o que eu quero eu não faço. Perdão, Deus, quando nós escolhemos o pecado e não queremos o pecado, e acabamos escolhendo, Pai, e nos sujamos com o pecado. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, libera sobre nós uma unção de arrependimento nessa noite. Libera sobre a Tua igreja, Jesus, uma unção de arrependimento. Arrependimento. Que nós possamos, ó Deus, nos humilharmos na Tua casa e dizer como Davi: tem misericórdia de mim, compadece-te de mim. Existe uma pessoa aqui com um chamado missionário, e Deus tem dado a ela uma visão de uma bandeira, e ela tem enxergado essa bandeira já faz algum tempo, e ela tem dito a Deus que não vai, não faça isso, meu irmão, te arrepende disso em nome de Jesus, porque o Senhor que te chama é o Senhor que vai te usar. Pecados não são apenas aquelas coisas que nós julgamos muito graves, existem pecados que o nosso coração nos leva, e esses pecados, Pai, nós te pedimos nessa noite perdão, Jesus. Se nós temos pecados como igreja do mover, perdão, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Se nós como igreja temos cometido falhas, Deus, tem misericórdia, nos perdoa, Pai, E nós, como filhos, temos pecado. Tem misericórdia, Deus, e nos perdoa também, Pai. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados, irmãos. Se o Senhor está falando contigo, eu queria que aí mesmo, no teu lugar, numa postura de arrependimento, você dobrasse os seus joelhos. Você dobrasse os seus joelhos diante de Jesus. E você pedisse a Ele perdão. Quando nós nos ajoelhamos, nós nos rendemos. Nós nos rendemos e nós reconhecemos que não somos nada sem Deus. Espírito Santo nos convence, essa é noite de arrependimento. Esta é uma noite, Pai, para perdão dos pecados. Ah, Deus, o diabo não pode mais nos enganar dizendo que não temos mais jeito. O diabo não pode mais nos enganar dizendo que o nosso pecado não vai ser perdoado. Porque todo coração arrependido, o Senhor nunca rejeitará. O Senhor nunca rejeitará. Todo aquele que se humilhar debaixo da mão do Senhor encontrará perdão para a sua vida e restauração. E aquilo que o diabo roubou, o Senhor restaurará. E aquilo que o inimigo destruiu, o Senhor construirá. Para a glória do teu nome. Ah, Deus, gera arrependimento na tua igreja. Ah, Deus. Ah, Deus. Quantos de nós somos orgulhosos, Pai? Ah, Jesus. Eu tenho orgulho espiritual de ser quem eu penso que sou. Ah, Deus. O pecado é nojento, Pai. E eu não quero o pecado. Quantos homens, Deus, quando começam a ser usados pelo Senhor, se acham muito importantes. Ah, Deus. Pessoas que pensam, se não fosse eu, essa igreja não ia para frente. Ah, a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. E ela vai sempre avançar. E a palavra de Deus me garante que as portas do inferno não prevalecerão. Nós sempre avançaremos à medida que tivermos um coração arrependido. É difícil, Deus, falarmos de nossas vaidades. É difícil, Deus, pedimos perdão. Mas nessa noite, Espírito Santo, nos convence, nos convence, nos convence de nossas falhas. Nos convence, Pai, nos convence para que sejamos livres do pecado. E vivamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo aquele que tem um coração arrependido, receba da parte de Deus o perdão para os seus pecados. Filhos, teus pecados estão perdoados, essa é a palavra de Deus. Filhos, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Filha, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Viva para a glória de Deus. Viva fugindo, lutando contra o pecado. E nunca brincando. Porque o pecado vai sempre trabalhar na destruição. Obrigado, Deus. Porque o teu Espírito Santo é quem nos convence das nossas falhas. O teu Espírito, Pai, é quem traz a nossa memória, os nossos erros. E o Senhor faz isso para que nós possamos viver uma vida melhor, para que nós possamos acertar e para que nós possamos ser usados para levar uma explosão de milagres, uma explosão do Evangelho, uma explosão de poder àqueles que sofrem. Perdoa-nos, Deus, nessa noite e nos dá, Pai, a certeza de que já não há condenação para aqueles que em Cristo estão. A certeza de que todas as coisas já passaram, eis que agora tudo se fizer, todas elas se fazem novas. Em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a vencermos o pecado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.